Coluna escritora Voz do Povo. Enchentes no Rio Grande do Sul. O negacionismo tendencioso consiste em afirmar que o aquecimento global não existe. Os negacionistas são os mesmos que negam a exploração do trabalho e os crimes do capitalismo contra a humanidade ou qualquer ser vivo na Terra. A falta de consciência de classe e o analfabetismo ambiental contribuíram consideravelmente para uma inércia social, chegando a ser uma paralisia assombrosa. Certamente, você já ouviu alguém falar: as gerações futuras serão aquelas que precisarão proteger o meio ambiente. Saia correndo se estiver em alguma palestra romantizada sobre meio ambiente, na qual a problemática ambiental seja tratada como uma questão das futuras gerações. Chega! O problema é daqueles que vivem o momento presente e precisamos achar soluções. Subitamente, a conta chegou, agora, precisamos fazer um esforço intelectual e começar a pensar e agir de forma diferente. Desde a metade do século XX, o alerta amarelo sinalizava sobre os possíveis eventos climáticos. Agora os alertas estão todos sinalizados. Porém, alguns prefeririam continuar com o seu modelo destruidor de produção e de consumo. De uma coisa sabemos: as pessoas só são capazes de agir nos limites que a sua própria realidade impõe. E se essa realidade é cheia de déficits na educação e na cultura? Se a pobreza extrema se faz presente de forma assídua, se não há acesso à moradia digna? Como as autoridades e parte da população de forma equivocada impõem a essa população mais vulnerável responsabilidade por tudo? É um absurdo centrar a culpa em um ato individual. Pois, todas essas ações são feitas conscientemente, existe estratégia ideológica e política por trás de tudo isso. Urgentemente, precisamos mais entender o pensamento de Karl Marx. O motor da história é a luta entre as classes sociais, responsáveis por produzir as transformações mais importantes da humanidade. Se de um lado estão sempre os dominadores, de outro, sempre estarão os dominados. Ou acabamos com eles, ou eles acabam com tudo. Os primeiros são os que detêm os meios de produção, terra, propriedade privada, máquinas, indústrias, etc. Já os segundos são aqueles que só possuem a própria força de trabalho e que, para sobreviver, são forçados à servidão assalariada. Chegou a hora dos dominados se organizarem e dizerem que não tolerarão mais perder tudo quando a chuva chegar no seu estado ou município. A história está aí para comprovar: a questão ambiental sem consciência de classe acaba sendo nada mais do que uma jardinagem. Recusar a existência do fenômeno, seja ele histórico, social, físico ou natural, apesar de evidências e argumentos que o comprovam, é uma forma de manter o caos e a ordem vigente de destruição em prol do lucro com a exploração da mão de obra do trabalho. Toda solidariedade ao povo gaúcho. Maria José de Melo. Natural de São Caetano, município do Agreste de Pernambuco e atualmente reside em Jaboatão dos Guararapes, PE. É escritora, geógrafa e poetisa. Atualmente é membro do coletivo Escribas e da Comunidade dos Escritores Admiráveis, da LC, Agência de Comunicação. Autora dos livros A Renda Fundiária na Transposição do Rio São Francisco, 2021, publicado pela editora Índica, e A Jitirana Poética, 2023, pela editora Tomaí Um Poema. Finalizou o seu terceiro livro intitulado Memórias Literárias de Amora, uma carta-manifesto, e está escrevendo o seu projeto autobiográfico.